Eu e você somos as flores que se orvalham à luz do sol. Eu e você somos dois pombos que se afagam no arrebol. Eu e você somos duas notas que se harmonizam na mesma canção. Um sem o outro não pode viver. Assim somos, assim seremos, eu e você. Somos também quais as abelhas que se encontram em pleno mel. Eu e você somos duas aves que se completam em pleno céu. Eu e você, duas pessoas iluminadas pela mesma luz. Um sem o outro não, não, não pode viver. Assim somos, assim seremos, eu e você. O amor maior me fez te amar assim. Eu te amo. Eu te amo. Deus fez você pra mim. Eu te amo. Eu te amo. Eu e você, duas pessoas iluminadas pela mesma luz. Um sem o outro não, não, não pode viver. Assim somos, assim seremos, eu e você. Eu e você. Eu e você. Você.